Professor é Deus na eternidade, não existe faculdade para diplomar cantador. O Eta canta a montanha, onde a fera se abriga, o carreiro da formiga e a altura da montanha. Ele é quem trabalha e ganha com essa voz de tenor, na rima troca o sabor da sua localidade, não existe faculdade pra diploma cantador. Aprendi com os meus pais, calçado de alpargata, correndo dentro da mata, pastorando os animais. Entre notas musicais, a minha voz de tenor, sou poeta e sonhador, e sou porta-voz da verdade, não existe faculdade pra diploma cantador. Eu sou floriano, mas que agora tem uma tarefa de industrialidade. Poeta vive cantando a dor da sua tristeza, se inspira na natureza, dos raios que estão brilhando. O coração atacando, uma doce perspectiva, das águas faz um licor pra matar sua saudade. Não existe faculdade pra diploma cantador. Quem pensava que aprendia com a viola no peito, regressou do mesmo jeito para o sertão onde vivia. Que a alma da cantoria não existe, professor. Deus me fez esse favor e eu agradeço a bondade. Não existe faculdade para diplomar cantador. E assim, os colegas diretores, né, outros coordenadores, e assim, servidores e alunos, esse foi o chamamento, né, para que a gente dotado por Jesus, a viola e essa cruz que eu trago desde menino. Todo martírio eu combino, nasci pra ser sofredor, eu sofro, mas tenho amor, a arte é minha verdade, não existe faculdade pra diploma cantador. Antigas, mas que tem enorme significado. Só tia, igualmente a metralha, aprendi comigo mesmo. Não a vou voz do povo, esmo, nem sempre, mas na maioria das vezes é a essa voz. Essa nuvem que me alvaida, mas eu sou um sonhador. E o meu repente tem a conta, a voz da humanidade. Não existe faculdade pra diplomar cantador. No ar, o agora. Perdido na matutada. Quem perguntar quem sou eu nem sei lhe responder. Eu sou um pobre matuto que nasceu só por nascer. Vivo no mundo sem crença, desafiando as sabenças dos doutor bem estudado. Muito bem, estamos recebendo aqui no Agora, na nossa sala de visitas, como ele sempre dizia, Silas Freire, deputado federal. Boa tarde. Alegria. Alegria receber hoje. Sobre as suas bandeiras, dar o trabalho nesses dias lá no Congresso Nacional, o senhor teve aí a primeira bandeira da humanidade penal e agora, mais recentemente, o senhor está no calor. Como é que está aí, Floriano? Como é que está essa situação aí da política em Floriano? Caipora, vento que espanta o sofrer, não tem vem pra dizer, e a chuva ainda demorada, sou o Uriburi Maduro, vestígio dos meninos, sou moleque sem futuro nos cartóis nordestinos, sou a correia da cela que prende o nó da fivela, da cancaia do jumento, sou da tropa desgarrada que bota o pé na estrada. Programa Agora. Oferecimento. Sou Cariri, sou Pipocas, Vale Estreito, sou Riacho, sou Corredor das Tabocas, sou Café, venho lutar, sou a Beira da Ilha, sou Mocó de Macambira, com medo de caçador, sou Matuto, pé no chão, mas nos dias de eleição, eu também sou eleitor. Sou eleitor com vontade, chega da nó na garganta, votando pela verdade e às vezes nem adianta. Muitas vezes tenho votado em prefeito, deputado, que se diz amigo meu, cumprimenta-me, abraça e depois que a política passa, nunca mais se lembra de eu. Eu sou o Zé da Enxada, da Foice, do Jereré, talvez um Zé quase nada, mas não deixo de ser Zé. Zé da Lenha, do Roçado, Zé Pastorador de Gado, Tangedor de Burro Manco, Zé do Povo, Zé Ninguém, Zé que não tem o vintém, nem no bolso e nem no banco. Sou miolo de pereiro, insistente, cabeçudo, que crê no Deus verdadeiro, um Deus acima de tudo. Um Deus de que eu sou filho, Deus da espiga de milho, Deus da fula do feijão, nesse sim eu acredito. Sem Pai Nosso, sem bendito, igreja ou religião. Sou grito de paturi, flecha peixe na lagoa, pescador de lambari no balanço da canoa. Muito mais que tudo isso, sou abelha do cortiço, com seu corpo pequenino, nesse vai e vem medroso, traçando mel saboroso na colmeia do destino. Eu sou casaca de couro, sou espora de metal, sou zumbido de besouro no pendão do milharal. Eu sou o brilho da onda, a lua cheia, redonda, branquinha, igualmente um véu, embocada sobre a mata, igual um prato de prata no guarda-louça do céu. Princesa Serrana, a rádio que todo mundo ouve. Seus por este mundo sem fim. Lido emocionado, minha mãe, muito obrigado por tudo que fez por mim. Desculpas quero pedir pelas noites e cansaços, que não lhe deixei dormir, sempre chorando em seus braços. Mas toda vez que eu chorava, mamãe contente cantava pra ver se eu adormecia. Hoje não sou mais criança, mas não me sai da lembrança tudo que mamãe fazia. Lhe dei nestas noites indormidas, muitas vezes lhe obriguei a chorar nas horas sofridas. Mas se a minha mãe amada nunca reclamou de nada que algum desgosto me desse, hoje estou lhe agradecendo porque já estou sabendo o quanto a mãe padece. E agradeço, mãe querida, pelos afetos do leito, doce alimento da vida, suguei mamãe do seu peito. Foi meu primeiro alimento, desde o primeiro momento, fui mimado toda hora. Lhe pus estes ofícios, além de outros sacrifícios, mamãe te dei a senhora. Depois que adulto fiquei, reconheço agradecido os trabalhos que me dei. Traquinagens, travessuras, às vezes quase loucuras, bobagem, coisas à toa. Mas mamãe me perdoou, sofreu com grita em amor, toda mãe sofre, perdoa. Lençóis e camas forradas, boa alimentação. meus brinquedos prediletos, livros, joias, objetos e outras coisas infantis. Mamãe fazia, eu comprava e depois sorrindo me dava para viver mais feliz. Depois de casa saí cantando de mundo afora, muita saudade senti como sentiu a senhora. Este mundo é muito grande, por muito que a gente ande, consiga valor e fama. Fortuna, joia e amor, nada supera o valor das lágrimas que a mãe derrama. Por isso, mamãe parece a santa do meu. É musa dos meus poemas, solução dos meus problemas, remédio da minha dor, alívio dos meus cansaços, anjo que guia meus passos pra todo canto que eu for. Princesa Serrana de Timbaúba, 1000 kHz, emissora N, 5 kW de potência. Timbaúba, região da Zona da Mata Norte, Pernambuco, Brasil. Panificadora Aurora, há mais de 40 anos com produtos de qualidade e tradição em nossa região. Pensando no seu bem-estar, saúde e o regime, dispomos de pão integral. Todo dia você encontra deliciosos pães, bolachas, tarecos, tudo com a qualidade Aurora que você conhece e confia. E tem mais, pães Recife e pães para sanduíches. Panificadora Aurora, fica bem localizada no centro de Timbaúba, na Marechal Dantas Barreto, número 30, fone 3631-0280. Panificadora Aurora, qualidade e tradição. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha. Rádio Princesa Serrana AM de Timbaúba, a rádio que é muito mais você. Princesa Mil 5 e 1. Vai começar agora. Programa Forró Mania. Programa Forró Mania. O programa que está virando mania no Brasil. Os lançamentos, as velhinhas pra você matar a saudade. Participação do ouvinte, informação e muita alegria. Programa Forró Mania. Programa Forró Mania. Com a apresentação de Hermes Dias e a companhia irreverente do Zé Venâncio. Programa Forró Mania. Oi gente, como é que tá por aí? Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Tá começando agora para todo o Brasil mais uma edição do programa Forró Mania. hoje, segunda-feira, Dia Nacional da Preguiça, de volta para mais uma edição do nosso programa. Hoje já é dia 8 de março do ano de 2021. Tá por aqui também o nosso amigo Zé Venâncio. Seja bem-vindo, meu amigo Zé. Olha que belezura, tá começando aí o programa dos vovó. É uma hora de vovó pra você ralar o biscoito com a bolacha agora aqui na rádio. Você que tá em casa, você que tá na rodagem, você que tá trabalhando, um abração pra vocês. Tudo tá começando aí o vovó. Vovó Mania para todo o Brasil, começando agora pra gente começar bem a semana com astral lá em cima. Tem Raíssa e Rodrigo, faz um fixe aí. Companhia, histórias que eu passo, mas pelas minhas costas é só esculacho. Quero acompanhar tudo bem, mas é meu amigo.